Libre estacionamento, chame táxi. Taxa para ingresso, cruzamento de serra. Oi, Salvador, boa tarde, azul 405. 4089, quanto espera no 0, pronto. 4089, alinhada e décima lápis no 0, nota de 0 grau, 71. A linha de cola, o azul 4089. Quebec Serra, livre ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. Confirmando azul, passa de fala no zero. O azul? Afirma, senhor. Firma, alinhada e decolar, 150 graus, 79. Decolagem, azul, 4039. Quebec Serra decola de imediato. Autorizado decolagem, Quebec Serra, ventanão 40 graus, 89. Azul 4089, decola 28, chave controle 1198. 198, controle azul 4089, gratuito, boa tarde. Quebec Serra, decola aos 23, chame controle 1198. 19, 8, obrigado. Salvador, funcionando em segundo patrono, passando o TC, Libra, baixado lá. Fecha de 1141, pouso autorizado, cabeceira 10, vento do 30 graus, 10 horas. Foda-se, Nota Oscar. Quilômetro Oscar, autoridade final no 7, reporta na curta final. Reporta na curta final, quilômetro Oscar. Chileme 141, no sol 225, livre à direita, chama sol 121, decimal 1. 7 mil Romeo Oscar, livre pouso, pista no 7, o vento 140 graus, 08 nós. 0 pouso no 7, quilo Romeo Salvador, Oxenar 6305, final de 5 milhas da Pro Zero. Oxenar 6305, continua a aproximação, vai dar autorização de pouso. Guardando, 6305. Nome Oscar, solo 28, confirma intenções de parte. O quilômetro ótico, lembra direito, frequência de estacionar. Chileme é 315, cheque trem, livre pouso, pista 90, vento 120 graus, 08 nós. Baixo travado, tem livre pouso 90, 6305. Salvador, Papatão, Oscar Juliette. Prossiga, Oscar Juliette ainda. Está na final aqui, Dom Zero, Oscar Juliette. Gente, continua a aproximação, vai dando pista livre, o Oscar Juliette ainda. Vai dando pista livre, Oscar Juliette. Oi, uma boa tarde, eu vou no 867-800, pronto. Boa noite, 67, tem condições de alinhar e decolar de imediato, assim que é autorizado? Afirmo. Gente, mantenha a posição, o gol no 867. Mantenha a posição? Afirmativo. Mantenha a posição. Xerém 3315, solo aos 31, vira à direita, chama solo 121, decimal 1. Solo 21, vira à direita. Sou Juliette Índia, cheque trem, meio de pouso, pista 90, vento 150 graus, 089. Autorizado pouso 90, baixado travado, óssea Juliette. Oi, 2-4-3-1-4-4. 3-1-4-4, continua a aproximação, porta marca 200, trem de pouso, baixado travado. Checado, 4-4. 3-1-4-4, continua a aproximação, guardando a pista livre. 4-4. Oscar Juliette Índia, solo 34, livre à direita, chama solo 21, decimal 1. Na direita, solo 21, nossa, obrigado. Está 3144, vento 150 graus, 079, livre pouso, pista 190. Livre pouso, 3144, pista 10. No 867, visual contração na ponte final. Pode pôr do mesmo, ali mantém, capiteiro 90. Pode ali mantém 90, foram 867. Tá 3144, solo de 3000, livre à direita, chama solo 21 decimal 1. 3144. Boa noite, 67, decolagem autorizada, o vento no 50 graus, 119. Decolagem autorizada, boa noite, 867, decolagem 38, controle 119 decimal 8. 198, boa noite, 67, boa tarde. Fica a Juliette Índia na escuta da torre? Gente, o senhor passou o ponto médio da pista, que seria onde o senhor ia ingressar. Eu acho que a Juliette Índia teria condições de fazer efetuar um 180 e regressar? Juliette Índia Torres. Ah, agora que o senhor já está aí, pode prosseguir, mas a instrução do solo que foi dada, inclusive foi o operador que está falando, era o ponto médio da pista no 01735. O senhor passou até o final e foi para a cabeceira 17. Ponto médio, o senhor passou já faz aí pelo menos uns 800 metros ou mais um pouco. E tem uma marcação e tem um balizamento também, apesar de não estar aceso, mas só deve ter passado em cima de alguma lâmpada lá que está fechada, essa táxi já tem um bom tempo e previsto no OTAN também. Eu tenho 13 anos em Salvador e essa táxi deve estar fechada aí pelo menos uns 5 anos ou mais. Eu só não lembro agora de cabeça o número, vou verificar aqui e vou passar o número pro senhor, ok? Salvador, uma boa, TAM 3804. TAM 3804, continua a aproximação, foi dando autorização de pouso. Afirmativo, está aguardando autorização. Salvador, boa tarde, TAM 3296, próximo passeio da 10, pronto para decolagem. TAM 3296, a linha decola de meia, tem um tráfego a uma milha do externo. Gente, autorizado a linha de decolar, pistão 90, vento no 40 graus, 190 nós, agilizando a linha, vento no 3296. Quem decola 190, 3296. O TAM 3804, continua a aproximação, aguardando a liberação da pista, o tráfego da companhia iniciou a rolagem. Afirmativo, está aguardando, TAM 3804, passou externo. TAM 3804, vento 130 graus, 09 nós, altímetro 90, 196, livre pouso, pista 10. Livre pouso, pista 10, TAM 3804. Rotor Xará 6320, 2 milhas por externo, a volta. Continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, 6320. Pardon, 3296, decolagem de 45, controle 199.8. 198, muito obrigado. TAM 3804, solo as 4.6, livre à direita, chama solo 121, decimal 1. Livrando à direita, chama solo 121, TAM 3804. TAM 6320. Cheque o trem, livre pouso, pista 90, vento 940 graus, 09 mais. Depois, 6320. Salvador, muito boa tarde, Papa Romeu, Foxtrot Lima. Siga, Romeu, Foxtrot Lima. Passou o Pituaçu, vai ter pouso direto para o 5 QPPA. 7 Romeu, Fox Trot Lima, reporte na vertical do farol de Itapuã. Lima 6, reporte na vertical farol de Itapuã, Romeu, Fox Trot Lima. Meu Fox Trot Lima, intenções de aproximar direto para o Pat 5? Afirmativo, comandante. Da presente, autorizado, reporte curto final para o Pat 5, o meu Fox Trot Lima. Reporte na curta final, Pat 5, EBTA, meu Fox Trot Lima. M320, solos 49, dobra direita, chama solo 21, décima 1. 21, obrigado, boa. Fox Trot Lima, livre pouso, parte 5, vento 170 graus, 90 mais. Livre pouso, meu Fox Trot Lima. Sétima mil Fox Trot Lima, solo 52, frequência de velocidade máxima. Oi, Salvador, boa tarde, Gol 2006. Gol 2006, continua a aproximação, reporte com animais travados. Já abaixar travado. Livre pouso, pista 1-0, vento 170 graus, 1-0 máximo. Livre pouso, 06. Pelo 964, continua a aproximação, na porta externa, que a gente pode baixar travado. O 2006, sola 58, livre à direita, chama solo 121, decima 1. Direita 21, 2006. Polo 964 na escuta da torre? Obrigado. Cheque trem, livre pouso, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-0 mais. Baixado e travado, passando o céu. Pouso na 10. 4 bem, parte, sola 01, livre à direita, chama sola 21, decimal 1. Direita 121, decimal 1, ou igual 964. Ponto espera da pista 190, pronto, só 3283. 3283, autorizado Daniel, decolar pista 90, vento 1, 70 graus, 1, 1. Autorizado Daniel, decolar pista 90, só 3283. Iniciando a decolagem, pistão na zero, tá? 3283. Torre passagem, gol no 164, final 10. Gol no 64, continua a aproximação, reporta aí embaixo, travado. Vai reportar o 164. Tá 3283, eu pular de 05, controle de 119, decimal 8. 098, tá 3283. Passou e travou, voo no 164, passando Índia Serra. No 164, tem de pouso, pista 90, vento no 60 graus, 099. Livre pouso 90, voo no 164. Salvador, azul 416, estabilizado no corredor. Azul 416, continua a aproximação, aguarda na autorização de pouso. É na autorização de pouso, azul 416. Voo 964, solo 08, livra à direita, chama solo, 121, décima 1. Agora vai chamar 129, voo 964. Até arrematamos. Isso lá, chame quando ponto, pronto para decolagem, até arrematamos. Salvador, azul 416, tá baixando, trovado. 7-4-1-6, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Pista livre, 416. Getório Matango, circulagem a critério, vento em Salvador 170 graus, não, não mais, reporta fora de solo. 4-1-1-6, vento 170 graus, 1-1-9, altímetro 9-0-5, tem livre pouso, pista 9-0. Livre pouso, azul 4-1-1-6. Decolado aos 1-0, chame agora controle 1-9-8. Azul 4-1-1-6, solo 1-1, livre à direita, chama solo 2-1-1, para ingresso na alfa. 2-1-1, para ingresso na alfa, azul 4-1-1-6. Salvador, gol no 885, vai passar o Índia Serra, estabilizado, baixou o travão. Gol no 885, tração avistado, livre pouso, pista 9-0, vento no 60 graus, 9-0 nós. Ok, livre pouso, gol no 885.